206, Ventuno 20 graus, 109, pouso autorizado, pistola 0. Pouso autorizado, pistola 0, azul 206. Parente, mantenha a posição, aguarde instruções, o Chicão do Romeu. Passarelo 2231, decolada de 42, chame controle em 119, decimal 3. 035, 2231. Afirma, mantenha o ponto de espera na total, o tango, o uísque tango Romeu. Tem que mais informar o tráfego 428, mantendo a rotatória a 1000 pés. Juliette, eu movito a 290, confirma parte e a pista que decola. Papa Romeu, Juliette Romeu Vito, autorizado Aracaju nível 290, rota conforme o plano de voo, pista 17, primeira curva à esquerda, Puca Transição Aru, transponder 5415, controle 1935. Pista 17, essa foto. Correto, Juliette Romeu Vitor. Acionamento, confirma o PLB, por favor. Agora vai. Seguinte, para acionamento e táxi, turno 1895, ajustado em 11. Confirma o PLB com a torre, por favor. Aguarde instruções mais próximo. Gol no 869, o vento 130 graus, 109, pouso 130, pista no 0. E depois do pista no 0, gol no 869. 06, ataque de alfa, pode chamar essa Juliette. De alfa, chama essa Juliette, você pode. Voo no 169, ponto de espera 10, está pronto. Voo no 169, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Eu mantenho. Voo no 169, após a passagem do Lens 737 da companhia, autorizada alinhar e manter pista no 0. Alinha e mantém pista 1 no 0, voo no 169. Sinal 7, Fox. Frente até o Fox, efetue 360 pela esquerda, aguarde instruções. Eu posso ir reingressando na final da 17. Pela 0 esquerda, fazer instruções, evita até o Fox. Eco Delta Fox, prossiga. 9, boa tarde. É, direito na Fox, 219. Boa noite, na boa tarde. E claro. Zero-meia, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, com a 206. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, próximo Fox. 269, táxi alfa, repórter da Juliette. De alfa, repórter da Juliette, Capitão Final, 97, Vitor Hotel Fox. Hotel Fox, mantém espera ainda, aguarde instruções. Hotel Fox. O Esquitango Romeu mantém a posição, aguarde instruções. Foi preterido o veículo da coordenação de saída com tráfego na 1-0. Final no 7, vira Hotel Fox. Frente Hotel Fox, mais um 360 para a esquerda, mantém espera, aguarde instruções. Próxima Juliette, boa noite, 69. Portão 7, boa noite, 69. 7, obrigado. Ono, 19, decimal, 35. 1935, boa noite, 69, boa tarde. Vitor Hotel Fox, repita a mensagem. Interceptando sinal no 7, Vitor Hotel Fox. Ciência, Hotel Fox, efetue mais um 360 para a esquerda. Vitor Hotel Fox vai efetuar 360 até a segunda ordem, cara. Para não colecionar a frequência. Fox, Fox. Gente, mantenha a espera aguardando as instruções, Hotel Fox. Hotel Fox. Hotel Fox, ingresse e final. Resposta 3 minutos da pista 7. Atago Vitor Hotel Fox, copiou? Atago Vitor Hotel Fox, na escuta? Escuta Hotel Fox. Sente reporte ingressando na final da onda 7. Papatango, Esquitango Romeu, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 120 graus, 08 nós. Papatango, novembro em que Mike confirme o local de estacionamento após o pouso? Sim. 9 novembro, Yankee Mike, reporte ingressando na final da pistola 7. Atango Whiskey Tango Romeo Decolar 252, chame o controle em 119 decimal 35, bom voo. 119 decimal 35, passa para o Whiskey Tango Romeo, boa. Atango Victor Hotel Fox, autorizado o TEC remetido à pista 17, o vento 120 graus, 109. Vento final, Victor Hotel Fox. Fox após a remetida, curva esquerda para ingresso à perna do vento da pista 17. Volta ponto final, Victor Hotel Fox. Sente Fox, foi autorizado, pista 17, confirma o concessionamento, pode 4. Afirma, Fox. Mike, mantém a aproximação, o resto do faz para pouso. Tá bonito, até o Fox no solo aos 5-4. Fox se efetua em 180, ingresse na Quebec, aguardando as instruções para prosseguir o TEC. Sapatão, novembro, Yankee Mike, o vento 120 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista 17. Prepara bem ao meio da moto, prepara, passa a Júlia 9-1-9. Então inicialmente o circuito dá 1-0 e após a coordenação controle vai realizar o LSXA. Para o local autorizado inicialmente 1.000 pés no circuito 1-0 e coordenação da torre ou transponder 0131 controle em 0.35 torre em 1895. Até o ponto de espera do hotel e chama todos 895 para a decolagem 2733. Morro. Comandou no 620, portão 5, fui chegar cancelamento. Autorizado, no 620, chama. Portão 620. Todo táxi com cautela, tá na oeste. Apatando novembro em que Mike siga as instruções do Follow Me. patrão Vitor até o Fox, siga as instruções da viatura Silo, follow me. É 919, Campinas 340, autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva direita, da Leda Motima. 5421, transponder, controle da 35. Autorizado, Salvador, para Campinas, nível 340, conforme rota do plano de voo, decola a pista 10, que é o 35. Saída da Leda Motima, transponder 5421, controle 119, decimal 35, a 0919. Correto, ponto 9, chama pronto, push 6999. Aqui foi o trânsito, chama 6999. Salvador, bom 620 para ataque, 3 e 10 de autonomia, alterna Natal, 174 a bordo. Bom 620, segunda direita, via Índia, até o ponto de espera, torre 1895, milhões, boa. Sua direita, via Índia, lá 2895, milhões, partindo do bom 620, até a vantagem. Então, boa tarde, informação. Vitor, prossiga. Gente, Romeu Mike Tango, aguarda cópia, prepara pouca transição Aru, só confirmando a decola mesmo da 17. Não quer me escutar mais dando conta. Bravo, Luiz Cascar Bravo. Luiz Cascar Bravo, vento 120 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistona 0. Goiânia 620, boa tarde, após a passagem do 75 curta final para pouso, autorizada, alinhar e manter pistola 0. Sim, mantenha, Romeu 20. 02733, Torre. Desculpa, de forma será preferido a decolagem devido à coordenação de saída? Bravo do Sol 804, confira o local de estacionamento parte 3. Parte 5. Sente ao livrar chame Sol 121 decimal 9. Uma boa tarde. Alfa mantendo as posições da Juliette. Com isso, Costa Branca. Ono 620, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. Autorizada, alinhar e manter, pistão no zero. Papá Romeu, Ginete, Romeu Vitor, Torre, Salvador. Ginete, Romeu Vitor, autorizado o acionamento. Reporte pronto para o táxi. Gol no 620, decolada 06, chame patrulha em ONU, ONU 9, decimal 35, como o voo. 09, Pacheco, obrigado. Autorizado, nível 350, rota conforme o plano, pista 17, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aru, 5456 no transponder, controle em 035. Transição Aru, Aru passa a posição Jambo. Confirma o que o AB falou? Sim, se for na torre 1895, para acionamento também, chame a mesma. É, boa rua, até a próxima. Confere 2723, vai falar 207, reporte perna do vento, pistão no zero. Agora, 2723. Azul 6919, Alterna, Serra Brava, Romeu, Papá, na autonomia 0440, dia 2106. 69, 919 táxi, autorizado até o ponto de espera via pátio injetor 1895 em 11, boa viagem. Autorizado táxi via pátio injetor 0010, todo no nome do sinal 95101, ajuste, azul 6919, bom dia. Romeu, Oscar Bravo, solo. Embraer Azul taxiando até o ponto de espera, após o mesmo ingresso no grande pátio contorno e chama na Lima. Tá, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, pista na 7. Autorizado toque remetido à pista no 0, vento 120 graus, 109. Meio toque remete, Torre Salvador, azul 6919, como forçado da 10. Azul 6919, mantém o ponto de espera, aguarde o sonho. Mantém o ponto de espera, 6919. Quebec, chama Quebec para o cruzamento Whisky, Oscar Bravo. Whisky, Oscar Bravo. Ali, mas eu estou no zero, viu, Leonardo Lunar. Só que remete aos 1-2, reporte perna do vento para girar base. Reporte perna do vento para girar base, eu consigo fazer isso, não, eu pego. Romeu Juliette, Romeu Vitor, tem condições de, após a decolagem, ficar a curva à esquerda? Conforme a carta? Coordenação. Passar o Romeu Juliette, Romeu Vitor, decolagem autorizada, pista 7, o vento 120 graus, 10 nós. Força aérea 2733, mantenha a perna do vento, aguarde para gerar base. Mantenha a perna do vento, força aérea 2733. Romeu Juliette, Romeu Vitor, decolado aos 1-4. Juliette, Romeu Vitor, se chama com a presente em 1-19-35, curva esquerda no perfil da saída. Me segundo curva esquerda, perfil da saída, Juliette, Romeu Vitor. Já posse base, pista 1-0. Já girando base, posse base 2-3-3. Asa 6919, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, 19 nós. Decolado às 1h30, chame o controle em 1-19-35. Autorizado, placa remetida, pistão 0, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, livre, placa remetida. Aérea 2733, toque arremete ao 18, reporte perna do vento, pistola 0. Reporte perna do vento, pistola 2733. Vietnã 3294, 1 milha do Índia Serra, boa tarde. Vietnã 3894, boa tarde, ajuste no 09, vento 1, 30 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0 para 3894. Área 2733, inicie curva pela direita, fazer a pista de espera, coloque pela direita, aguarde para reingresso na pista perna do vento no sistema 0. Analisando, curva para a direita, 360 pela direita, aguardando, 2733. Área 2733, mantenha a espera, curva pela esquerda, pela direita. Pela direita, 360, 2733. Mantenha a espera pela direita, perna do vento fixa no zero, aguarde para reingresso, mantenha a espera. Remativo, direita, 360, aguardando aqui no setor 9. Solo 21, libera direita, chame Solo 1, 21, 29. 21, obrigado, senhora, boa noite. Padua, boa tarde, no 645, nacional, abaixo também. Solo 645, boa tarde, ajuste no 0, 1, 1. Mantenha aproximação, reporte pressão do externo. Passarei. Azul 591. Azul 591, ciente para Vitória. Vitor, confere, confirma som livre solicitado. Meu, 180, Azul 591. Sim, 180, saída coral, guarda cota. Guardando cota na coral da cidade. Salvador, boa tarde, 3594. E drop. 3894, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 08-03-3584. Confirmando, posição 3. Posição 3. 3584. 1869-4. 1869-4. Passa 3190, boa tarde, e a 4 milhas de Jacá. 3190, mantém aproximação, número 8 para pouso, aguarde autorização para pouso. 591, da Azul, pronto, copy. 591, da esquerda. Vitória, nível 180, autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, subida Coral. 0260, transponder, controle 1935. Vitória, nível 180, rota conforme o plano, decolada 190, curva à direita, saída Coral. Transponder 0260, controle 1935. Azul 2, 191, canal 73, chamada pelo plano. Correto, chama a prova, 591. Com 1869, na escuta? Na escuta, 1869. Brasília, 360 autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita, abordo, transição, eletra, 5453, o transponder, controle 1935. 360, rota conforme o plano, abordo, eletra, pista 10, subir direita fora. Transponder 5453, controle saída 1493, gol 1869. É portão 7, chama pronto, 1869. Amanhã pronto, gol 1869. Solo 25, libera a direita e chame solo 121, decimal 9. Vamos lá, vamos lá, 645. Autorização, direção, direção, direção, direção, direção, direção, direção, direção, direção, direção, direção, aproximação para a pista no zero. Direção, direção, guarda cota Puca Transição Aru. Puca Aru, guarda cota Sul 4. Paulo Gomes, 45, Roma. 45, Alfa, repórter, está Juliette. 6, boa tarde, ajuste no 011, mantém a aproximação número 2 para pouso. 0111, ciente, aguardando. Vento 130 graus, 089, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, gol 1166. O 02733 autorizado, ingresso perna do vento, mantenha a perna do vento, aguarde para gerar paz. Está ingressando a perna do vento, 02733. 2733, reporte base pista 10. Para a base, confira 2733. Bono 1166 no solo 29, libera direita, chame solo em 121 no decimal 9. Direita 29, com o Bono 1166. Azul 4206, pronto, copy. Prossiga. Recife 350 cruzado, na rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira voo, vai à esquerda. Fuca transição, Aru, 5464 no transporte, controle 0935. Sério 2733, vento no trem 0 grau 089, autorizado o toque remetido à pista 10. E o toque remete, sério 2733. 1869. 390.5. 390.5. Solo com 1166, livrou, você escuta? 1166, muito boa tarde, táxi Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette pro 4, 1166. Do Boeing da Gol no 4, autorizado. Após estacionamento do Gol 4, está autorizado no 10, verso 4, no 2. Perna do pistão do zero. Perna do zero, foi para 2733. Gol 1869. O POV de 178, autonomia de 3 horas e 53, alterna campo. É 178 ou 078? POV 178. Sim, 178, táxi até através de meia dúzia, quando lá, reporte, no 869. Táxi até através de meia dúzia, e lá, reportará, voo 1869. Solo. Seria o 4206? Afirma, desculpa. 4206. Mantenha a posição por mais 30 segundos, por gentileza. É um Boeing da Gol agora iniciando o táxi, vai passar à frente em via Índia. Se eu mantenho a posição nessa posição, eu posso continuar o pushback, por gentileza. Ok, vai manter a posição 420. Bom, 1869 segue via Índia até o ponto de espera. 2895, 1000 horas de bagagem. Via Índia, você está vendo aí 5 pontos de espera para o trabalho. Bom, 1869. Confirmando para o 4206, já está autorizado. Aqui o Boeing livrando o setor, está autorizado a puxar. Sim, vai. Prossiga o curso do 4206. Nossa, foi o setor do 76. Centro do 736, visual com bandeirante na final para a posição zero. Três, visual com bandeirante na final da Pistão Zero. Afirmativo, o tráfego já passou aqui pela fé esquerda. Gente, aí está a guarda do tráfego autorizado, gerar base e reporte final, Pistão Zero. Contará, a fé do seu terceiro. Boa noite, 869, boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha o ponto de espera, gol 1869. Tabata, Whisky, Tambo Lima, no solo 36, libere a próxima direita, chame solo em 121, no decimal 9. Próxima direita, seguindo o lado do solo, Tambo Lima. Agora na Delta, táxi Alfa, reporte esta Juliette. Delta Alfa, reporte esta Juliette. Confirme com o pátio estacionamento. Área dos hangares. Gente, o senhor saberia qual o hangar, o senhor se destina? Bom, você poderia informar algum nome desse, só para a gente nos relembrar? Abaeté, Aerostar, ADEI. CBTA, ADEI. Paciente, reporte antes da Juliette. Afirmativo, reportaremos antes da Juliette, Luiz, que tem. Pode alinhar e manter pista no zero. Boa tarde, ali mantém pista 10, gol 1869. Então, Lima, solo. Então, o senhor foi orientado a seguir o táxi via Alfa. O senhor ingressou no pátio 3, mas não houve prejuízo. Táxi em frente até a saída do pátio 3 e reporte quando no ponto de espera da saída do pátio 3. Ingresse, perna 200, reporte para gerar base. Para gerar base, o senhor do pátio 3. Nexo Azul 4, 2 AME, PB 110, autonomia 3 e 25 alterna Aracan. Só o copio, eu ia conferir por gentileza? 110. Gente, o P copiado, 190. Direita via Índia, ponto espera pelo 18, 9511. Boa viagem, 4206. Gente, livre via Índia, ponto espera 18, 9511. Azul 4206, grava. Luz que tem o Lima, solo voltando. Mais. Se encontra na saída do pátio 3, curva à esquerda, contorna os gates. E através do gate 11, tem uma taxiway Lima, chama antes de entrar na Lima. Ponte base, pistão 0. Pantaral, você saiu de 76. Foi só no azul 4206, ponte para passar. Azul 4206, mantenha o ponto de espera com as instruções. Bono 869, decolados 41, chame o controle em 119, decimal 35. Controle 1935, 1869, obrigado, boa tarde. Lógica, Juliette, X-Ray, boa noite. Mantenha a aproximação pista no 7, reporte final de 3 meias da cabeceira no 7. Reporte final 3 meias da cabeceira, 1, 7, 11, Juliette, X-Ray.